A Bahia da magia, dos feitiços e da fé. Bahia que tem tanta igreja, que tem tanto candomblé. Para de buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. Iaia, Eufrásia, a ladeira do Sobradão, tá preparando seu candomblé. Velha Damásia da ladeira do Mamão, tá preparando a carajé. Para de buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. Nossas morenas roupas novas vão botar. Se tu vieres, irás provar o meu vatapá. Se tu vieres, viverás nos meus braços a festa de Iemanjá. Vem, vem, vem.